Michael Delta, Manati, pronto, cópia. Estou autorizado Manati, meu pé, decolador 17, curva à direita, corredor Axé. Controle Salvador, opere 119, decimal 35, transponder será o 0125 padrão. Confirma pessoas a bordo. Acionamento táxi decolagem, torre 1895, ajuste no 0 no 3. O nome é 49, então de mais 2 minutos em vão, banho da companhia ingressando na posição 04, após estar autorizado para estiver acionamento, me chamo para um táxi. Após o tráfego ingressar no 4, a gente iniciou na 649. Do 4134, aguarda número 2 do setor. O Rio 9891, um instante, cópia. Rio 9891, pronto, cópia. Gente, está autorizado Fortaleza, nível de voo 310, vai decolar 10, a curva à esquerda, saída Momo, transição Frutti, e após Zulu 19, após Bangu, após Abucu e após conforme ordem. Controle Salvador, pele 119, decimal 35 e o transponder 5051. Acontecimento está correto, estão prontos para tiver acionamento. Novo Salvador, Gol 092 livrou, boa. O Gol 092 está autorizado para ser Alfa, reportando a Juliette. E Alfa, reportando a Juliette, 092. O Rio 9891 não aguarda a coordenação controle. Taxi Gol na 649, 76 POB, autonomia de 3 horas e 6 minutos, alterna Aracaju. O Gol na 649, está autorizado o táxi Índia, vamos ficar no 0, torre 11895, ajuste no 0, 13. Tá com via ainda, 1895, bom dia, até a volta. O gol no 092, ingresso Juliette, posição 10. Via Juliette para 10, gol 092. Azul 4234, fica atento ao bang da Gol, passa na retaguarda, pode ser autorizado para estiver estacionamento, mexeu a planta táxi. Do 4299, o controle opera em 19935. O Salvador livrou o chinelo 625. Salvador, chinelo 625. Você prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 625. Salve Salvador, Mike Yankee Victor. Prossiga. Bom dia, senhora. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 na posição 6. Gente, aguarde o reboque. Poderia confirmar o destino? Posição 6 no pátio principal. Gente, aguarde a autorização, Mike, Henrique Vitor. Aguardando. Antes da Juliette, o chinelo 6225. O 6225 vai ficar atento ao táxi do Embraer da Azul, após ingresso Juliette, posição 01. Gente, atento ao Azul após Juliette para 01625. O Azul 4234, se autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 1895, ajuste 1093. Gente, o Rio 9811 já foi informado ao controle, um instante, por gentileza. 98 no 1, fala voltando. Gente, então inicialmente era manter a saída Momo mesmo. Nove e oito na um, se autorizado, me chama para um táxi. 9811, está autorizado o táxi via Pátio 1 até a Índia, posição 10, torre 11895, ajuste 0014. Mike Hank Vitor, está autorizado o início do reboque até a saída do pátio 3. Me reporta para ingresso no pátio 1. Ok, autorizado o reboque até o fim do pátio 3. Solicito autorização para ingresso no pátio 1. Mike Hank Vitor. Alto Salvador, Mike Yankee VIP. Autorizado ingresso, pátio 1 até o portão meia dúzia. Ok, autorizado ingresso até o portão meia dúzia, Mike Yankee VIP. Paulo Salvador, bom dia, Can 36, ONU 3, Guarulhos, 340, assistente da informação, Juliette. Can 36, ONU 3, autorizado, corrigindo. Guarda só um minuto a cópia que eu não tenho a rota do cena aqui, só um minuto. Aguarda. Salvador John, bom dia, American 239 is clear at the end of runway 10, taxi 211. American 239, Alpha Juliet, gate 11. Alpha Juliet, 11. Thank you, good morning. Can 36, Copa Guarulhos. Copa 3603. Can 36, autorizado para Guarulhos, nível 340, autorizou 16. Decola da 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. 119, decimal 35, controle, transponder 5052. Guarulhos 340, via Upezulu 10, Bridge, Upezulu 16, Trive. Decola da 10 com curva à direita, da El, Leda Bridge, aciona 5052, controle 1935, Dan 3613. 3613, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Pronto, para o pushback acionamento 05. 05, está autorizado, chama táxi, 3613. Autorizado, chama táxi, 3613. Salvador, Mike Yankee Vito, concluiu o reboque aqui na ponte meia dúzia. Gente, Mike Yankee Vito. American Line 239 maintain position before Juliet. Okay, hold short of Juliet, American 239. no 887, ciente, aguarde para cópia. Salvador, muito bom dia, Azul 4299, livrou na Fox Trot. Azul 4299, bom dia, continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, o Azul 4299. American Line 239, approve a taxi via Juliet, gate 11, April 1. Juliet and April 1, gate 11, American. American Line 239, pay attention to the follow me vehicle. Follow me vehicle. Gan 3613, 207 a bordo, 3 horas e 50, Galeão para táxi. Gan 3613, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio Índia, torre em 118.95, ajuste 1014. 1014, via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 3613, um bom dia. 299 está na próxima Juliette. Azul 4299, mantém a posição. Tem batido, está batendo. Então, 3613, me escuta? Na escuta. Então, 3613, livre táxi. Ciente, 3613. 887, mantém escuta. Azul 4299, autorizado ingresso na Juliette. Observe a viatura Follow-me a partir do, através do portão 06. Visual com a Follow, que está ingressado na Juliette, azul 4299. Muito obrigado. Gol 1887, autorizado Recife, nível 370, decola da 10 com curva pela esquerda, saída Puca, transição Caju, aciona 5061, controle 119.35, rota Upper Whisky 58. Cotejamento correto, chame para acionamento e puxe gol 1887. Gol 1887, coordenação com a equipe de solo, chame para o táxi. Série 2020, prossiga. Gente, muita escuta, pastor 20. Gol 1887, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Pátio Índia, torre 118.95, ajuste 1014. Pastor 20, autorizado Recife, via Upper Whisky 58, saída Puca Transição Caju, decola da 1-0 com curva pela esquerda, autorizado em nível de voo 250, aciona 5040, controle 119.35. Baixa 2-0, livre, acionar a chama para táxi. Baixa 2-0, autorizado o táxi até interseção, chame o torre 118.95. Baixa 2-0, ajuste 1-0-1-4. Alfa 7, autorizado táxi via Alfa e Juliette, pátio 3. O 5207 está um pouco baixo de transmissão, poder deixar com o equipamento, por gentileza? Opa, e agora com o 77? Agora eu tenho claro, conforme instruído, até o pátio 3. Gol 9083, aguarde para a cópia. Gol 9083, pronto, cópia. Gol 9083, autorizado com fins. Nível 360, decola da 10 com curva pela direita. Saída da Euleda, após bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. Aciona 5067, controle 119.35. Gol 9083, com o deixamento correto, chama para puxa acionamento. TAM 3304, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 04. São 3304, continue em táxi via Alfa Juliette, portão 04, pátio 1. Alfa Juliette, 04, 3304. Azul 4299, bom dia, aguarde para a cópia. Azul 4299, pronto, cópia. Azul 4299 autorizado Campinas, nível 340, decola da 1-0 com curva pela direita, saída da Euleda, após bridge, onde intercepta o Zulu 1-6, após conforme rota do plano. Aciona 5077, controle 119, decimal 35. Azul 4299 para confirmar, controle 199, decimal 35. Cotejamento correto, chame para puxa acionamento, azul 4299. Salvador, muito bom dia, Oceanair 6225, informação Lima, autorização Brasília. Oceanair 6225, aguarde para a cópia. Aguarde. Oxanã 6225, pronto, cópia? Pronto, prosseguir. Oxanã 6225, autorizado Brasília, nível 320, decola da 1-0 com curva pela direita, saída Arbor Elefa, onde intercepta Upper Zulu 1-7, aciona 5075, controle 119, decimal 35. Sente, autorizado para Brasília, nível 320. Decola da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta o Zulu 1-7 até Brasília, transponder 5075 e controle 19-35, cotejo Oxanã 6225. Oxanã 6225, cotejamento correto, chame para puxa acionamento. Chamará 6225. Bom, Salvador, bom dia, Oxanã 6312, ligou? Não. Oxanã 6312, continue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Oceano 6225, posição 01, solicita acionamento na posição e posterior pushback. Oceano 6225, mantenha a posição. Mantendo posição, o acionamento na posição está liberado? Livre acionar, Oceano 6225. Grato, 6225. Juliette, 6312, está dentro. Oxenema autorizado ingresso na Juliette, portão 02, pátio 1. Pátio 1, portão 2, autorizado ingresso, 6312. Oxenema 6225, após o estacionamento da companhia, no portão 02, autorizado pushback. Bem, após o estacionamento da companhia 02, estou autorizado para o pushback. Gol 9083, em coordenação com a equipe de saúde, chama para o táxi.